Estrada 2223 para o localizador, esquerda por 130, correção 120, 120 à esquerda, reporte estabilizado. Esquerda 120, correção 230, reportagem estabilizada. 19J50. Aqui está o Tinto 1015, inicialmente mantém a escuta aguardando procedência, 631. Ok. Táxi via Alfa, no Polistero da Delta, passa a torre, mantém sua escuta aí. Desça para 2000 pés. 2000, Polistero 2023. Deslocado, Master Top 9843. Gente, informará Master 9843. Autorizado para pista no zero, ingresso à esquerda, quilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. Gente, vai ingressar à esquerda e chamará para ingressar no pátio principal, 5-4 no quadro 3. Pátio, a posição remoto no quarto do pátio 1, chamando para ingresso. Chamará. GV50, sente do tráfego, estacionamento seria o pátio militar, base aérea de Salvador. Sente, táxi autorizado até antes da táxi Delta, ou seja, até na, através da táxi Eco inicialmente, ok? Vamos aguardar outra vez a Eco, G. Lá. 0203, interceptou a localização. Ciente, o 223, completa o ILS sem glide, reduz a aproximação, aguarde para transferência. Para ILS, aguardando transferência, funciona 223. O 3620 está seguindo um bandeirante, 10 milhas à sua frente, reduza para 1709, tráfego já reduzido. No pátio principal, trip 5-4 ou 4? Remoto no 4 autorizado, trip. Gente. Janame 6311 autorizado à esquerda na Delta, torre 1830, ingresso e decolagem. O time do 1015, boa viagem. Obrigadão. Janame 6311, vai ingressar na Delta. Gente, aguarde para ingresso, pista... 1-0, cabeceira deslocada. Ok, guardando para ingresso ao Jané. Comarcha Top 9843, decolada aos 5-0, controle 1935, com voo. 1935, obrigado. O Papa Delta está até na base da 1-7. Gente, em curso de medida possível, o vento é 1-30 graus, 4 nós, livre pouso 1-7, ao Papa Delta. Livre pouso Delta. Coordenaremos 105, aguarde a autorização para Caratinga. 49. Deve ingresso, decola, né? Master Top 9843. Continue a aproximação, pistão no zero, cabeceira deslocada no meio 200 metros, aguarde informação de pista livre, vento é 130 graus, 629. Guardando pista livre, por 0203. Para o Master Top. Master Top 9843, contato radar, submantenha 400, saída gole. Gente, suba para 400, saída gole. O mais é o Delta. É o mais é o Delta, senhor. Prossiga. O mais é o Delta já, agora 4 milhas fora, está retornando. Se possível, por dentro do litoral, direto pro de Veracruz. Gente, chame um minuto para o cruzamento do setor de aproximação da pista 28, Mike Echo Delta. Ok, Mike Echo Delta, chamará um minuto. 31-1, decolado aos 5-2, controle 1935, bom voo. Obrigado, bom dia. Ah, bom dia. Zero 2283, vento 130 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Zero 203, livre pouso. Olhe Ocean 6311, decolou no Dael. Ocean 6311, contato radar, submantenha 320, saída Dael. 320 no Dael. Estabilizou a localização na 3620. Completo LS sem glide, cabeceira deslocada em 1.200 metros, torre 1983. 83, está decolado, ingressando no pátio da ADI. Torre Salvador, bom dia, está 3620, passando Duna. 3620, continua a aproximação, reporte Zimbra, o vento 120 graus, 08 nós, ajuste 10 no 5, a cabeceira deslocada no meio, 200 metros. Essa cabeceira reportada, 3620. 1-3325. 2 Salvador, Mike Eco Delta, 1 minuto para cruzamento. E prossegue para o cruzamento, Mike Eco Delta, reporte cruzamento realizado. Passará cruzamento realizado, Delta. Ô, no 397, prossiga. Já passou a autorização do 397, né? Ainda não, quero aguardar. Muito obrigado, senhor presidente. 220? Correto, senhor. 220 para Miguel, está feito da... do artista. Obrigado. 209. A tua cópia, Papa Home Delta, Papa Charlie. Ok, Papa Home Delta, Papa Charlie, coordenado, nível, pressão, 10.500 pés, decola da 17, e deverá evitar o corredor axé, vai decolar visual a 1.500 pés com curva à direita. Frequência do controle é 1.9.35, e o seu transponder é 5445, Papa Home Delta, Papa Charlie. Delta já livrou o cruzamento. Delta, mantenha o setor aguardando para efetuar o cruzamento do setor de decolagem da pista 17. Temos tráfego decolando da referida pista para manter 1.500 pés no corredor, no litoral. É um Charlie 1-50. Ok, ciente, aguardando. 3620, o vento 120 graus, 08 nós, cabeceira deslocada no 1.200 metros, livre pouso. Livre pouso, 1.200 metros, pode estar checando, o limite está lá na próxima Delta, né? Passa aí, Delta. Positivo, um pouco depois da Delta. Ok, obrigado. Opa, Charlie, prossiga. Ingresse na Delta e mantenha a posição. Entra na Delta, ok, mantenha da Elva, coordenar com o centro. Obrigadão. 257, catenta helicóptero tipo Serra, quilo 76, mantendo 500 pés entre os setores da cabeceira, entre a cabeceira 35 e a 28. O senhor ingressa agora no litoral com curva direita, chama o controle 1935, bom voo, Alfa Vitor Juliette. Chamará controle Alfa Vitor Juliette. Xanem 319, autorizado Eudes. Oh, obrigado, Eudes, mando Xanem 311. Atlântico Delta, reporte visual com Charlie 150, decolada 17. Passando Alfa Victor Juliette, decolando a 17, subindo a 1500 pés, mantendo a linha do litoral. Gente, Alfa Victor Juliette, livre ascensão a 1500 pés via litoral, reporte Falou da Barra. Contrato Falou da Barra, Alfa Victor Juliette. No 7 efetuou curva à direita no momento para ingressar no litoral. O Mike Eco Delta, reporte visual. Ok, o Mike Eco Delta visual com tráfego agora. E prossegue agora com controle 1 no 9, decimal 35 até o regresso. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. É. Gol no 397, pronto para a cópia. Agora. Gol no 397, está autorizado 220 para 220 para Ilhéus, decola da pista em uso 1-0, vai fazer da El Leda Ilhéus, direto com curva direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 1-9, decimal 35, seu transponder é 5450. Ficou? 220, Ilhéus. Na Golf 677, decolada 10, curva direita, da El Leda Ilhéus, é a 10 que usa, 1935, 5450 no transponder. Afirmo, informo ainda que a pista está operando com menos 1200 metros. Tá bom, mestre, o problema é que você tiver só os 1200, obrigado. Afirmo. Cetras 454, pronto para a cópia. Liga. 3454 está autorizado 330 para Recife, pela Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju com curva esquerda após a decolagem. Pista em uso 1-0, frequência do controle 1-9, decimal 35. Transponder 5440, informo que a pista está com a cabeceira deslocada em 1200 metros. Autorizado Recife 330, informe Esquiva 58, Puca Aracaju, decolando da 10 com curva esquerda, controle 19-35 e o transponder 5440, ciente dos menos 1200 metros para a decolagem. Afirmo. San 3620, bem-vindo a Salvador, Leve Taxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, San 3620, obrigado. Sou Vitor Juliette, atente tráfego, sua posição de 3 horas, 1 milha, o Sierra Kilo 76, Mike Eco Delta. Cliente Alfa Vitor Juliette. Web 6726, prossiga. Informação Oscar, retirando o quadernal, nosso nível 330 para Recife. Eu vou fazer, comandante, então logo eu tenha. Chegou aqui, Web 6726 para Recife. Queira aguardar. Afirmativo. Volta para Charlie, livre ingresso no 7, informe alinhado e pronto. O treinando 7, aguarde um instante, eu tenho um Alfa 320 que vai pro 9. Assim que ele passar sua retaguarda, será autorizado, ok? Sem problema, tá ligado? Salve Salvador, bom dia. Gol 1983. Gol 1983 para Guarulhos, queira aguardar. Firmativo. Caça 206, chame a torre agora em 1983. 723, caça 206. Caçador 06, prossiga. Caçador 06, prossiga. Vertical do farol de Itapuã para ingresso no circuito da 17. Pela direita, autorizado, informe final. O vento é 130 graus, 62 nós, ajuste 1015. Sim, informará final da 17, Caçador 06. Caçador 06, tem condições de aproximar direto o pátio do GRE? Afirmo. Conforme acordo com o GRAE, o acordo seria aproximar sempre para a cabeceira onda 7. E aí, ciente. Está livre de chame final da onda 7, caçador 06. Ciente, 06. A gente pode iniciar o pushback, ok? Obrigado, 397. Tchau, tchau. Controle, o Mike Eco Delta 1510, vertical do farol da Barra. Ciente, o Mike Eco Delta, sua intenção é pouso em Veracruz ou sobrevoo e retorno a Salvador? Sobrevoo e retorno a Salvador. Ciente, reporte para o regresso, frequência livre, para coordenar o seu local. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Volta para Patiali, decolou 05, chame o controle 1935, tomo voo e até a próxima. 935, obrigado, até a próxima. Soli Salvador, Papa Romeu Delta, Papa Charlie, bom dia. Delta Papa Charlie, bom dia. Suba 1500 pés, via litoral, reporte Farol da Barra, Delta Papa Charlie. Levantará Farol da Barra, mantendo 1500, Papa Charlie. 50 com 4 nós, que negar 1015, reporte no solo controlar. Botará no solo, livra na Oscar. Ok, gente. Solo 06, tenha um bom dia, o Caçador 06. Perto de Caratinga seria proa 230. Aí a gente livraria aí o setor do corredor. 230 de proa, autorizado, Delta Papa Charlie. Batido Papa Charlie. Cabeceira de locada 1.200 metros, o ajuste é 1.015. Quando próximo da Delta, chame Torre 198.3, faça um bom voo. Autorizado, Pátio Juliette, Alfa Delta, 1.200, interditado, 1.015, 183. É o voo no 397. Ah, viu, irmão? Papa Charlie, pode prosseguir na ascensão, então, senhor? Está esperando dar 3 minutos para puxar. Controle Salvador, o Alfa Vito Juliette está cruzando o farol da Barra. Alfa Vito Juliette, frequência livre no presente para a coordenação local. Tenha um bom dia. Camarada, frequência livre, Alfa Vito Juliette. À direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle 119, decimal 35. Seu transponder 5460, cabeceira deslocada 1.200 metros. Autorizado Guarulhos 360, pelo Whisky 50, da Eldiner, com curva direita. Pista no 0, está deslocada 1.200 metros, controle 1935. 5460 no transponder, para o 983 da Gol. Afirmo. Obrigado. Web 6726, pronto para cópia. Afirmativo, senhor. Web 6726, está autorizado 330 para Recife, pela para o Whisky 58, previsto saída Fuca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle é 119.35, seu transponder é 5463. Lembrando, cabeceira deslocada 1.200 metros. Web 6726. Autorizado para Recife, nível 330. Pouca transição Aracaju, aerovia Upper Whisky 58. Decolagem se dará na cabeceira 10, com curva esquerda. Controle opera 119.35, transponda 5463, ciente da deslocamento da cabeceira em 1.200 metros. RPET 6720. Afirmo, chame para acionamento. Será, senhor. Salvador, Delta, Papa Charlie. Prossiga. Estimado em Caratinga, Serra Novembro, Charlie Tango, aos 1535. E FI Brasília, 1445. Muito grato, Delta, Papa Charlie. Chama o controle 1935, tem um voo e um bom dia. Obrigado, mestre. Até mais, tchau, tchau. Controle, gol no 397, decolou. Bom dia. Bom dia, no 397, contato radar, submantenha 220, saída da El. 220 da El, obrigado. Autorizado o acionamento. Tive o pushback acionamento, então, 3454. Vento na cabeceira 10, está de 150 com 59. Siga, caçador 06. Caçador 206 está livre, confirme, decola do pátio. Está livre o táxi, chame alinhado para o trono 7. O Delta Papa Charlie, livre a sessão 105. Livre a sessão 105, Papa Charlie. Salvador, o 1983, pushback acionamento. Está autorizado, comandante. Obrigado, meu irmão. Caçador 06 está livre, ingresso e decolagem da 17. Vai acionar o transponder padrão 0150, está autorizado 500 pés pelo corredor Axel. Acionado com 164 a bordo, temos 3 horas e 45 alternando Natal para o táxi. Poderia repetir, comandante? Afirmativo, acionado com 164, 3 horas e 45 alternando Natal. Certo, está autorizado. Seu táxi via pátio principal, Juliette, depois Alfa direita, Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1.015, então 3454. Faça um bom voo até Recife. Estimativo, muito obrigado. Está autorizado então pátio Juliette Alfa Delta. Quanto espera a deslocada aí de 283 a 12. Obrigado.